fim da linha, bandidagem. Tua casa caiu, casa caiu. Fim da linha, bandidagem. Quem diria que chegaria este dia? Fim de jogo pra você, que ironia. Apostou alto e perdeu. Porra, moço, se fudeu. Deixou pra trás várias fitas inacabadas. Em várias delas deixou falha. Pilantragem, trairagem, com você já era mato. Cada fato assustador, sua casa desmoronou. Deu com a língua nos dentes, vários irmãos você ferrou. Pagou de malandro, mas pra mim é vacilão. Não é mesmo Zé Gatão? Fica trepando nas esquinas, com nariz branco de cocaína. Não respeita mais ninguém, o que é que há, o que é que tem? Branquinho de merda e dizem que os negros é que não presta. Pode crer, fim de jogo pra você, hoje é seu dia de azar. A raba tá afim, é mesmo de te catar. Malandro que virou bicho, antes andava de vectra. Hoje come e dorme, é no lixo. Até as putas que andavam contigo deram linha. Acabou o dinheiro, o poder e agora a farinha. Virou motivo de chacota, seu bosta. Todos querem te ver furado pelas costas. Tua casa caiu, tua casa caiu. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Tá furioso, curioso, como descobrimos o seu jogo, nada vai adiantar. Sua vida por um fio, malandro pode apostar um real que vale. Cala a boca que eu fale, as pessoas só sabem o que viram ou ouviram. Tem muita merda com você pra perder, vai ver. Quando todos souberem, pode crer, bota o pé, mete o pé, pode correr pra onde quiser. Aonde você for, sua fama vai contigo e também os inimigos. A hora é agora, tudo estão na sua cola, cala a boca e sai fora. Pra tomar pipoco na cara não demora, o aviso já tá dado, adianta o seu lado. Fim de jogo com pássaro, sabe tão covarde. Cai fora antes que seja tarde. Cai na sua própria casinha, fez muita treta e conversinha. Entrou, se ferrou, não pagou, vacilou. Pô, seu sonho acabou. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Fim de jogo pra você, ninguém quer saber. Vacilou, viajou, pô, seu sonho acabou. Fim da linha, bandidagem. Tua casa caiu, tua casa caiu. Fim da linha, bandidagem. Tua casa caiu, casa caiu. Fim da linha, bandidagem. Tua casa caiu, tua casa caiu. Fim da linha, bandidagem. Tua casa caiu, casa caiu. Fim da linha, bandidagem.